Olha, mas eu não mato, eu morro. Olha, mas eu não mato, eu morro. Madrugada, chegado, eu vinha naquela rotina da rua, eu ia pra casa. Chegando em casa, nada eu faria. Passava pertinho dos homens, nada me faziam, já me conheciam. Meu outro trepada, passei, quase me rolei. Passei um perigo, o bota me para, me coça no muro. Já chega dizendo, cadê o bagulho? De nada eu sabia, fiquei foi na minha. Olhando pra frente, não olho pros dados, não sou nenhum otário. É por isso que eu falo, é por isso que eu falo, DJ Alan. Não confio na polícia, raça do caralho. Na hora que eu disse isso, o bota me segura e puxa o gatilho. E dá um pipoco pro alto. Agora cê corre, se não tá fudido. Maluco saiu, foi pinado, ele atirava e nada pegava. O pipoco pegou no pivete que tava sentado na porta de casa. O sangue chorra a família, chora, eu garanto a você, nada posso fazer. Só rezo, garanto, eu só quero viver. Mano, por que que tem que ser assim? Se você vacila, por isso te pega e te bate, véi, enfim. Então vão me engatilhar, vão mirar, vão matar, sete palmos de terra. No paletó de madeira você vai ser enterrado, já era. Mas eu sou homem somente quando aparecem com uma porta sendo rotina de casa. De vida falando pra mim, vou matar o polícia. A noite chega e na calada da escuridão, um ferro na cinta e outro na mão. Polícia passa queimando o chão, irmão que é de rocha, escalo oitão, tiroteio começa. Copos ao chão, fico só vendo que coisa engraçada. Já era o PM, morreu na caçada, não vou lamentar. Então por isso que paro, fique preparado, de olho aberto. Agora é death de onde eles estão. Estão por perto. Estão por perto. Periferia com ferro na cinta na escuridão. Se você vacilar, vou te matar, te jogando ao chão. Moleque, está bem assim, não vacile aqui, não vacile ali. Se não, eu garanto a você, você pode morrer e ficar bem assim. Mais um mano jogado, todo ensanguentado. A polícia estava lá, já sei quem é o culpado. Mal tá dando, batendo, xingando, também são safados, são subordinados. Me pegam na rua se tenho dinheiro, mandam embora, pegam meus trocados. Em Sobradinho, uma galera se liga quando aparece em revolta maldita. Tamo conversando, falando de rap. Chegam pertinho com um cacetete, mandando encostar. Preste atenção no que eu vou falar. Semana passada passaram aqui, tentaram bater algema, não devo vacilar, senão vão me pegar, me leva para o beco, pancada nas costas. Fico estourado, todo ensanguentado, só te falo isso porque rotina vejo todo dia, não querem parar, então vou falar. Se liga na fita, se liga na fita. Então por isso que falo, fique preparado, de olho aberto. É São que manda a ideia, onde eles estão, estão por perto. Estão por perto, perto, perto. Te matar, te matar, te matar, matar, matar, matar.